Aí Edu, eu preferia nem ter acordado. Sonhei que eu era um jogador fazendo gol no estádio. Corria feito velocista atrás da bola, sem precisar ser empurrado numa cadeira de roda. Nasci morto como no romance de Agatha Christie, enclausurado no calabouço do castelo triste. Só se eu fosse Hitler em outra encarnação, pra ter músculo atrofiado como condenação. Isso é pena pra estuprador, político filho da puta, pra gambé que põe flagrante no bolso da blusa. É humilhante você me limpando, trocando minha roupa, me dando banho, comida, água na boca. Os moleque da minha idade tão de skate no Ralph, na roda de break, dando moinho no baile enquanto abre um sutiã da namorada. Eu com corpo com escara, sonho com colchão d'água. No meu aniversário estraguei a festa, me revoltou não ter força pra soprar a vela, nem me equilibrar no carrinho de rolemã. Deus deixou pra ajudar minha mãe vendendo adesivo no metrô. Queria ela ouvindo Roberto, não vigia do mercado, me incomoda os clientes pedindo trocado. Saí da escola sem ler, sem saber multiplicação, vencido pelo riso dos alunos que me olhavam como aberração. Jogue a última flor, não chora quando o caixão partir. É a ponte levadiça do castelo triste, se abaixando pra eu fugir. Jogue a última flor, não chora quando o caixão partir. É a ponte levadiça do castelo triste, se abaixando pra eu fugir. O mundo cultua a idolatria do corpo perfeito. Joga no hospital psiquiátrico, humano com defeito. Sem triagem, seleção, diagnóstico. Doente mental, físico, auditivo num depósito. Vegetal com fralda geriátrica é descartável pra família, mas não seu cartão da aposentadoria. Aí, cuzão preconceituoso, Beethoven era surdo, Stevie Wonder é cego. E canto público depois de Einstein, o físico mais brilhante do planeta. Steve Hawking, o matemático preso numa cadeira que te dão no estacionamento, espaço reservado, mas não emprego pra comprar o carro adaptado. Odiava ir na USP fazer hidroterapia, o busão todo xingando enquanto a rampa subia. Dia 26 de março de 95, queria esquartejar o roteirista do meu destino. Porra, Deus, não tava bom eu na cama, paralítico, tinha que levar minha mãe num ataque cardíaco. Não pude no estádio, empina a pipa, andar de moto, até pra pôr uma flor no caixão, me puseram no colo. Qual que é a pegadinha? Sou seu rato de laboratório, tá testando quanto um coração armazena de ódio. Bonnie não vive sem Clyde, nem o verso seu poeta. Romeu não vive sem Julieta, eu não posso viver sem ela. Jogue a última flor, não chora quando o caixão partir. É a ponte levadiça do castelo triste, se abaixando pra eu fugir. Jogue a última flor, não chora quando o caixão partir. É a ponte levadiça do castelo triste, se abaixando pra eu fugir. Tosse com sangue, febre, inflamação na garganta. Edu, esquece o 92 e a porra da ambulância. Chegar no PS é sua inalação, libera na madruga pra voltar sem busão. O estagiário que atende como clínico geral, receita pra leprosa, S melhoral. Após 6 tentativas, internado com pneumonia. Edu de acompanhante dormiu no chão 20 dias. Empresário que é sua marca líder no comércio, anuncia no programa que ridiculariza o tetraplégico. Lágrima no auditório, sonoplastia que comove apresentador. Melodramático em vez de prótese ganha ibope. Mano, vai nascer de antes do baque do mesclado. Vê quantos anos de fisioterapia por um passo. Vê quantas sessões de fono por uma palavra. invejada para a Olimpíada, superação pela medalha. O patinho feio não virou cisne como no livro da biblioteca. Morreu depois da alta da negligência médica, pela primeira vez tratado sem discriminação. Esperei 18 horas, o rabecão. Não chore, Edu, o céu existe, eu tô feliz de ir pra lá. Se não puder pisar nas nuvens, anjos têm asas pra voar. Triste é quem fica entre preconceito, muletas, amputações. Só não esquece de pôr no caixão o agasalho da Gaviões. Jogue a última flor, não chora quando o caixão partir. É a ponte levadiça do castelo triste, se abaixando pra eu fugir. Jogue a última flor, não chora quando o caixão partir. É a ponte levadiça do castelo triste, se abaixando pra eu fugir.